Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix, terceiro bloco. Agora destaque total para a cantora lisboeta Rita Red Shoes, uma das mais legais ali da cena indie. Diria até de toda a Europa. Ela tem um potencial muito bacana nos shows. Ela cresce como entrega seu DVD, ela se transforma no palco. Eu tive a felicidade de entrevistar a Rita recentemente em Lisboa e foi muito bacana por tudo que rolou ali, pela atmosfera de como fluiu a entrevista. Vocês vão conferir agora. E pela própria situação dela na cena pop local, a FENAC de Lisboa tem os seus discos em destaque total. Ela tem um posicionamento muito legal junto a outros músicos ali da cena portuguesa. Já trabalhou com gente muito bacana Na cena daquele país e tem tudo, acredito eu, para se firmar como grande aí na sequência. Talvez, como ela entrega na entrevista, o grande problema seja a localização, e olha que Portugal está ali, né, na Europa e tudo. Eu fico imaginando então a dificuldade de uma artista brasileira. A gente vai ouvir, antes de começar a entrevista, a primeira parte da entrevista com a Rita Red Shoes, vamos ouvir uma música dela. Ela já tem dois álbuns, né? E eu lembro que o single do primeiro álbum passava direto num programa aqui no Brasil, que era o Curto Circuito, de uma produção portuguesa, mas que era retransmitido aqui e tal. E agora ela já está com o segundo disco no mercado, Lights and Darks, que inclusive tem uma edição especial com um DVD, que é muito legal e que traz toda essa noção de palco que a Rita Red Shoes tem e tudo, enfim, num DVD. Vamos conferir então a música que abre esse segundo disco dela, que se chama Captain of My Soul, que tem um clipe também muito bem produzido, e aí depois a gente já começa a conferir a entrevista que eu fiz com ela em Lisboa. Vamos lá com a Rita Red Shoes. Captain of my soul, I'm the captain of my soul. I ain't got no mercy for my bones. I will sail my ocean all alone, it's true. Ghosts and all the children in my boat. ain't got no mercy for my bones. I will sail my ocean all alone. It's true. Aí Captain of My Soul com Rita Hedges, e agora a gente começa a conferir aí a entrevista que eu fiz com ela recentemente em um café dentro de um museu muito bacana sugerido por ela na cidade de Lisboa. Vamos lá. Rita, como você colocaria o seu trabalho na cena portuguesa hoje? Indie seria? Sim, eu acho que sim. Embora eu tenha dificuldade em catalogar a minha própria música, não é? Eu não sei se a minha música tem várias influências, da folk, da country, da pop, indie. Então para mim é uma grande mistura de uma data de coisas. Mas no panorama musical português, embora eu tenha tido grande espaço, felizmente, em Portugal com a minha música, eu acho que ainda assim pertenço a uma coisa, uma gaveta indie dentro da música portuguesa. A revista Blitz, que está nas bancas aqui, ou nos quiosques, como dizem aqui em Lisboa, traz o Jack White na capa, e um editorial que questiona o fato de cantar em inglês ou em português. Como que você, que canta em inglês, avalia essa situação mercadológica? Houve uma altura, e continua a haver, há casos de grande sucesso em Portugal a cantar em inglês, assim como também há em português. De um modo geral, eu acho que o público, quando gosta de uma coisa, não ultrapassa essa dificuldade que é o inglês, ou o preconceito de um português cantar noutra língua que não a própria língua, não é? Eu, como comecei desde muito nova, aos 14, a cantar em inglês, nem sequer me questionei muito sobre isso. Eu queria fazer música e queria cantar, e então continuei sempre a cantar em inglês. Também porque as minhas raízes, referências musicais, são maioritariamente americanas ou inglesas, e portanto tudo isso reflete na minha música. Mas há muita gente ainda com preconceito. Eu acho que as pessoas deviam, e mesmo assim a mentalidade abriu em Portugal, deviam deixar isso de lado e perceber se gostam ou não de uma coisa, não é? E isso é que é o mais importante, é o que é que aquilo transmite emocionalmente às pessoas. É óbvio que eu sinto isso nos concertos, que quando a comunicação é na própria língua, há uma maior abertura das pessoas, porque é óbvio que se calhar quando nós vamos tocar mais para o norte ou mais para o interior, nem toda a gente sabe inglês, então podem gostar da música, mas não perceberem o que eu estou a dizer. E isto é uma coisa que é frustrante também para mim, como artista, não conseguir comunicar diretamente com um público específico. E por isso talvez eu tenha esta curiosidade um dia a escrever em português, não sei se já no próximo disco ou não, mas acho que esse preconceito tem sido ultrapassado ainda assim, quando as coisas têm qualidade e valor. Pelo menos eu, no meu caso, não me posso queixar que isso tenha sido um problema para eu ter sucesso ou não no meu país. Está aí a primeira parte da entrevista com a ótima e talentosa Rita Hedges, e a gente confere daqui a pouquinho a segunda parte desse bate-papo, mas antes vamos conferir uma música do citado álbum de estreia dela. A gente tinha escutado no início do programa, a gente já ouviu uma do atual trabalho, né, que é o Lights and Darks, que é muito legal também, mas agora a gente vai ouvir uma música do primeiro disco, que foi o que revelou a Rita, e cuja música eu falei, do clipe entrando no programa Curto Circuito da SIC, né, da TV portuguesa, aqui no Brasil, pela Sky. Muita gente assistia esse programa, principalmente quem tinha um link maior com a música pop e tal. E volta e meia eles, ou a Rita Andrade, ou qualquer outra VJ lá no caso, né, fazia um comentário elogioso e chamava esse clipe, na verdade, da música Dream On Girl, que eu ainda considero a música mais legal de entre todas as músicas da Rita Red Shoes. A gente confere agora e depois a segunda parte da entrevista com ela. Uma canção, Dream On Girl, de Rita Red Shoes, cantora que eu volto a frisar das mais interessantes, não só da cena indie de Portugal, como de toda a Europa ali, poderia estar figurando em qualquer outro festival, em palcos ali, que estejam fazendo link com esse tipo de música que ela faz, muito bem feito, muito bem produzido. E agora a gente confere a segunda parte desse bate-papo que eu realizei com a Rita. Vamos conferir. Em relação ao primeiro álbum e o segundo, o que mudou da Rita do primeiro para o segundo álbum? No primeiro disco, eu demorei muito tempo até me decidir, quase 8 anos, até me decidir a gravar o disco. Também estava à procura das pessoas com quem eu queria e sentia que eram estas as pessoas com quem eu queria trabalhar. E então eu tinha uma perspectiva que achava que ia vender 1000 discos no máximo. E de repente a coisa cresceu muito e eu não estava mesmo à espera disso. E foi uma grande surpresa, e uma boa surpresa, óbvio, não é? Mas isso pôs um grande peso para mim, que achava que ia vender 1000 discos, para fazer um segundo disco, para compor um segundo disco, porque é difícil separar as expectativas, não é? Daquilo que nós queremos fazer. Foi um processo mais... O meu primeiro disco era um conjunto de canções de uma data de anos, que foram sendo escritas ao longo dos anos. O segundo disco não, foi tudo muito mais concentrado. Eu tive ali um período de 2 anos em que toquei muito e depois uns meses para compor este segundo disco. Portanto, foi tudo mais imediato. E eu acho que aquilo que mudou... Eu queria experimentar outras sonoridades, e por isso experimentei outros instrumentos que não tinha usado no primeiro disco. Quis tirar um bocadinho um lado mais orquestral, mais clássico, que existe no primeiro disco, não está explorado neste segundo, tem mesmo outra sonoridade. Mas eu acho que as bases das coisas, eu dou muita importância à melodia. E isso eu acho que continua igual, acho que isso pertence à minha forma de compor, assim como a parte rítmica para mim também é muito importante, se calhar são as duas coisas mais importantes quando eu faço música. Depois preocupo-me também muito com os arranjos, mas na base é melodia e ritmo para mim que é uma coisa, é a base de música, e isso eu acho que está presente nos dois discos, de forma um pouco diferente. Mas foi um desafio fazer o segundo disco, muito mais do que o primeiro, por outros aspectos. E como foi a ideia de incluir o DVD ali na versão de luxo do CD? Foi uma reedição, esse DVD não veio logo com a saída do disco. Eu achei que fazia sentido porque tinha sido um processo tão concentrado a composição deste segundo disco, eu queria partilhar com as pessoas esse processo. Como é que eu fiz o disco, no que é que eu me inspirei, que livros é que eu tinha lido, onde é que eu tinha estado, e queria partilhar isso com as pessoas para haver um entendimento maior, talvez, e aproximar as pessoas do meu universo e da minha casa e do meu mundo. E então decidi fazer esse documentário para mostrar isso às pessoas, como é que ele tinha surgido na minha cabeça, este disco, e as canções, de onde é que elas tinham vindo. Esse é o ano do Brasil em Portugal. Você falou que já esteve no Brasil. Qual é a lembrança que vem na sua cabeça? Eu queria muito, já há muito tempo, ir ao Brasil, e tive a oportunidade, com uma trilha sonora, de ir tocá-la lá, em João Pessoa, e só vi um bocadinho, não é? Queria muito conhecer o Rio de Janeiro e São Paulo e outros, enfim, um lado mais selvagem do Brasil. Todo o lado tropical a mim chama-me muito, gosto muito. Portanto, esse lado exótico que o Brasil tem, essa mistura de uma data de coisas, é uma coisa que me fascina muito e que eu queria muito explorar, e espero voltar ao Brasil, a outros sítios, e poder ver essas coisas todas. Mas eu fiquei, obviamente, muito agradada com aquilo que vi e espero poder voltar a isso. Com certeza. E a música brasileira, quais os artistas que te agradam, enfim? Bom, há os clássicos dos clássicos, não é? A Tom Jobim, a Elis, gosto muito. Ultimamente descobri a Céu, já vou um pouco atrasada, porque ela já vai no terceiro disco, mas estou fascinada com o trabalho dela. Também conheci a Cibel, de quem gosto muito do trabalho, e como pessoa tive a oportunidade de trabalhar um bocadinho com ela e fazer uma mini tour em Portugal com ela. Sei lá, o Caetano é uma grande referência como cantor e compositor, canta como um passarinho, como eu costumo dizer. Há muitos artistas brasileiros que eu admiro imenso, e admiro muito a escrita, a forma, usando a mesma língua, a forma como vocês exprimem e escrevem determinadas coisas que eu acho que os portugueses têm às vezes quase vergonha de dizer, porque temos um ar muito mais sério a dizer as coisas. Então é uma das coisas que eu gosto, é ouvir música cantada, escrita, esta leveza, esta simplicidade. Acho que temos a aprender com essa forma de escrever. Ok. Sobre o fato de estar na Europa, mas ao mesmo tempo ter uma barreira, como você falou em off, em relação, de repente, ao mercado inglês, que é tão indie e que a sua música poderia ser facilmente degustada. É muito frustrante esse ponto, porque acho que há coisas boas em todos os sítios, não é? E coisas más também. E aqui a dificuldade que se sente é que há muitas coisas boas que eu acho que tinham futuro fora de portas, fora de Portugal, e há uma barreira económica também, de falta de investimento e de ajudas. E por outro lado, esta ideia de que sim, estamos na Europa, mas estamos muito afastados da Europa. Para ir a tocar a Alemanha ou a França, nós temos de facto que percorrer. É difícil, por exemplo, entrar no mercado espanhol, que é logo aqui ao lado. É difícil tocar em Espanha. E eu não percebo exatamente o porquê. Acho que nós nunca tentámos criar esses caminhos, esses contactos, e que agora é cada vez mais difícil, mas há cada vez mais gente a fazer coisas boas em Portugal, mas de repente estamos sufocados aqui dentro e é difícil sair. Por isso acho que tinha que haver uma mudança na mentalidade também do próprio o apoio que se dá à cultura em Portugal, para isso ser exportável e haver um apoio, porque é difícil sozinhos conseguirmos suportar uma saída de Portugal. Ao mesmo tempo, o seu DVD, esse extra, traz você tocando no Aula Magna, que é um lugar bacana, grande aqui, com uma mega estrutura. Isso também faz a diferença, né? Você ter um espetáculo, como a gente nota nesse DVD. Você se preocupa muito com isso, né? Esse conceito. Sim, eu preocupo-me. Acho que só consigo fazer isso cá, não é? Eu, quando fui fora de Portugal tocar, fui sempre com uma estrutura muito mais reduzida, menos músicos, menos técnicos, menos cenário no palco, porque é impossível. Aquela estrutura só é possível aqui neste sítio, também dada a minha dimensão aqui, não é? Que não é igual fora, obviamente. Mas sim, é uma preocupação minha, porque eu acho que, para mim, a música é uma mistura de uma data de coisas. Tem a ver com cinema, com pintura, com a literatura, com tudo, com o teatro. Então, quando eu faço música, é muito por imagens. Eu sou uma pessoa que funciona por imagens. E logo, quando eu estou a fazer música, eu imagino um videoclipe, ou imagino como é que eu gostaria que fosse o palco para aquele disco, para aquele concerto especial. Então, para mim, é tudo uma extensão da música, não são coisas separadas. Para mim, o palco do Lights and Darks tinha que ser com aquelas árvores, com aquelas cores, tinha que ser assim. Legal, Rita. Para quem estiver ouvindo essa entrevista e quiser adquirir teu álbum, o segundo, ou até o primeiro, qual é o melhor caminho? Pela internet, no caso? Sim, infelizmente acho que só pela internet, porque o disco não tem distribuição no Brasil, por isso acho que é o único meio mesmo. Ao escreverem-me. Pelo teu site oficial? Sim, sim, sim, é o melhor. Tá ótimo, então vou pedir para encerrar, para você escolher uma música e também um clipe para a gente assistir. Ah, difícil escolher uma música. Talvez o You Should Go. O clipe, eu gosto muito da maneira que foi feito num dia, tudo muito à pressa, mas acho que mostra muito bem o que eu queria dizer com aquela música, o sentimento que está por trás. Num vídeo, acho que está bem expresso. Ok, muito obrigado, estamos te esperando lá no Brasil. Obrigada, eu. chance to break all the fears I've built up.